O sistema faz o povo lutar contra o povo. Mandando aquele salve pra toda a rapaziada. Chega aqui com nós, viaje na levada. Aumente o volume, pois o rap bate forte. Função original, Campina, Zona Norte. A vida é sofrida, mas vamos continuar. Com a cabeça erguida, temos que caminhar, fazendo as coisas certas para que não seja em vão. Não deixe a tristeza dominar seu coração. Viva numa boa, somos mais que isso. Não ligue pra burguês que nos trata feito bicho. Na favela tem talento e não oportunidade. Muita gente não entende nossa realidade. Sofremos o dia a dia, preconceito e repressão. Tem uma pá de moleque novo, solto pelo mundão. Sem pai, sem escola, sem um incentivo. Enche a boca e fala com orgulho: eu sou bandido. Isso tem que acabar, vamos mostrar como é que faz. Provar pra todo mundo que a maloca é capaz. Não pode se iludir, vá atrás de informação. Procure ler um livro e desliga a televisão. Saiba aproveitar cada minuto da sua vida. Aproveite bem tudo que ela ensina. Cuidado com gambé, é melhor ficar ligado. Os cara não respeita, nos vê como largado. Voltando de rolê ou de qualquer lugar, eles vêm de longe e já vêm pra enquadrar. É só esculacho, porrada e palavrão. Manda erguer um braço e encostar no camburão. É, isso tá cruel, mas não vamos parar. Tem que ter muita fé, um dia isso vai mudar. Conquiste seu respeito da forma correta, com estudo e informação. Pode crer, a cara é essa. Não vou fazer como manda o sistema. Não vou beber pra esquecer os meus problemas. Não vou fazer como manda o sistema. A violência no Brasil não é o maior problema, não. Não vou fazer como manda o sistema. Não vou beber pra esquecer os meus problemas. Não vou fazer como manda o sistema. A violência no Brasil. Assim vai ser e sempre foi, não importa a idade, vai pegar eu e você. Essa droga de maldade, a união é que faz a força dos irmãos, mas sempre tem um com má intenção. Do teu lado é balada, piada, risada. Quando cê vira as costas, cadê o camarada? Já diz DMN as palavras que jaz. Adianta você confiar na própria sombra. E quando precisar passar, ela te tromba. Não precisa pensar se vai ganhar ou perder, pois sua família sempre vai estar lá. Vendo você é quem vai estar lá. Sua mãe, seu irmão, sua irmã e seu pai. Mas cadê os trutão que falava que pá? Se precisar tamo aí, eu fazendo hora aqui. Ele sai pra curtir. Ei, função, se liga aí. Não confia em polícia, uma mentira de farda. E cadê a justiça? Ele só quer guardar sua reputação. Se ele protege o rico, tem o dinheiro na mão. Mas tamo aí pro que der e vier. Não adianta esperar pra cair no teu pé. Tem que plantar agora pra colher depois de um tempo. Não adianta antecipar. Tem que esperar o momento. O momento certo, esse vai chegar. Se quiser comer cru, vai na frente, vai lá. Depois vem falar se é ruim ou se é bom. Firmeza, vai na fé até o fim, sua função. Não vou fazer como manda o sistema. Não vou beber pra esquecer os meus problemas. Não vou fazer como manda o sistema. A violência no Brasil não é o maior problema, não. Não vou fazer como manda o sistema. Não vou beber pra esquecer os meus problemas. Não vou fazer como manda o sistema. A violência no Brasil. O sistema nos vê como largados. Fala mal do povo e temos que ficar calados. Pois eles têm poder e dinheiro. Enquanto isso, a fome acaba com o Brasil inteiro. Agora pensa e fala pra mim: quem rouba mais, eles lá ou nós aqui? Mulher é presa roubando margarina. PM é afastado por causa da propina. Para e pensa em quem doeu mais fundo. Cadê a tal da justiça desse mundo? A bebida e a ganância tira a mente de um irmão que por menos de 10 conto faz a rapa no busão. Da hora é zoar, curtir a vida pampa, sem chegar em casa cercado por segurança, com receio de andar na própria comunidade. Para um pouco e pensa. Nosso povo é sem maldade. A mensagem foi dada, vamos ver no que vai dar. Pra mudar nunca é tarde, basta raciocinar. Função original, não abandona a missão. Lute, conquiste e fique na paz, meu irmão. Não vou fazer como manda o sistema. Não vou beber pra esquecer os meus problemas. Não vou fazer como manda o sistema. A violência no Brasil não é o maior problema, não. Não vou fazer como manda o sistema. Não vou beber pra esquecer os meus problemas. Não vou fazer como manda o sistema. A violência no Brasil não é o maior problema, não. Não.